de mim, de saber que você não está mais aqui. Fico pensando em você. Tento esconder esse vazio e ainda te guardo dentro de mim. Sem esse amor não sei viver. Pois se você não voltar, não vou poder resistir. Só vou amar você e mais ninguém. Amor não deixo pra depois, ainda penso em nós dois. Sem você não dá, não dá. Baby, volta, senão a solidão me mata. Sem o seu amor enlouqueço, então volta. Baby, volta, vem e me socorre. Sem você eu enlouqueço, te peço volta. Banda, os canibais. Rafael Produções. Hoje bateu a saudade em mim de saber que você não está mais aqui. Fico pensando em você. Tento esconder esse vazio e ainda te guardo.